agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Uma ótima noite para você hoje, quarta-feira, né? E abrindo mais um Encontro Central, comigo, Fábio Pérez, com 2 horas de músicas com o melhor do romantismo. Tem Seal, Kiss from a Rose. O coração batendo mais forte. Encontro Central. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Baby, I can feel it too. Kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels. Yeah, now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Yes, I can feel it too. Kiss from a rose on the grave. now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. I thought I'd never know just where músicas inesquecíveis. Aqui no Encontro Central, New Edition com With You All The Way, também Gregory Abbott, Shake You Down e Kiss From A Rose com Seal. E agora tem Janet Jackson, Let's Wait A While. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Just to see her just to touch her, just to hold her in my arms again, one more time. If I could feel her warm embrace, see her smiling face, can't find anyone to take her place, I've got to see her again. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. músicas inesquecíveis. Fechando o primeiro bloco com Will to Power, I'm Not in Love, também Just to See Her com Smokey Robinson e Janet Jackson, Let's Wait a While. Tá a fim de participar aqui do Encontro Central? Mande seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com. Você participa, ajuda a gente a fazer o programa para ele ficar mais romântico, mais gostoso. É simples, é só mandar o seu e-mail. Você pede sua música, mande aí o seu recado romântico, sua cartinha de amor, conte a sua história. Também você pode pedir a sua música romântica ou então a tradução do dia. E o Fábio Pérez, com certeza, vou tocar para você aqui no Encontro Central, tá juntinho com a galera que faz esse programa muito mais gostoso. Tá bom? Já já a gente volta. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo o segundo bloco do Encontro Central, Rita College, All Time High. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. As canções imortais. Sweet, sexy ways. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Got a picture of your house, and you're standing by the door. It's black and white and faded, and it's looking pretty warm. I see the factory that it worked, so you wear it in the back. Memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl. Heaven is into there's a color deep inside, like blue suburban sky. When I come home late at night, you're in bed asleep. I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. I don't need to be a Superman, as long as you will always be my biggest fan. Heaven isn't too far away, closer to it every day. No matter what your friends might say, we'll find our way. Come rushing back and makes it pretty hard. Like I know where left to go. No one really cares. I don't know what to do today, but I'm never giving up on you. Closer to estamos apresentando Encontro Central. Warrant com Heaven, Taylor Dane, I Will Always Love You, também Rita College com All Time High, Genesis, Into Deep, chegando agora aqui no Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. This time, I still remember everything. Músicas inesquecíveis. That's no lie, yeah. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Such a pleasure. Músicas inesquecíveis. Fechando o segundo bloco com Deborah, John Evangelist, também Lionel Rich, Do It To Me e Genesis, In Too Deep. Daqui a pouquinho tem tradução do dia. Tá, tem que participar e pedir a sua tradução? Mande um e-mail, ouvintecentral@hotmail.com. Eu, Fábio Pérez, volto já já com ela, a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Não falei que era rapidinho? Então tá aí, a tradução do dia para você com Nazaré, Love Hurts. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. O amor fere. O amor marca. O amor machuca e desfigura. Qualquer coração que não é rígido e forte o suficiente para aguentar muita dor. Aguentar muita dor. O amor é como uma nuvem. Ele guarda muita chuva. O amor machuca. O amor machuca. Eu sou jovem, eu sei. Mas mesmo assim, eu sei algumas coisas. Eu aprendi com você. Eu realmente aprendi muito. Realmente aprendi muito. O amor é como uma chama que queima quando é tocada. O amor fere. O amor fere. Alguns tolos pensam em alegria, felicidade, companheirismo. Alguns tolos se enganam, eu acho. Eles não estão me enganando. Eu sei que isso não é verdade. Eu sei que não é verdade. O amor é apenas uma mentira feita para te deixar triste. O amor fere. O amor fere. Eu sei que isso não é verdade. Eu sei que não é verdade. O amor é apenas uma mentira feita para te deixar triste. O amor fere. O amor fere. O amor fere. Estamos apresentando Encontro Central. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take. You're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much. Hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever I'll hold you close in my arms. I can't resist your charm. Oh love, I'll be that proof. For you, I'm sure. And you know I don't mind. 'Cause you mean the world to me. I know.

Estamos apresentando Encontro Central. Night becomes the dawn to prove that love goes on. It's written in the stars and in my heart of hearts. With you is where I still belong. Through every page we turn, each lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. But love is right and never wrong. When all we can say, we gave it all. We gave it all for love. Each step of the way, we gave our soul. Silent prayers I pray, words could never say. To reach into your heart, no matter where you are, I promise we will find a way. To walk the road we know, the road that leads us home. A million dreams I've dreamed, and everyone I've seen, the face of you and you alone. When all we can say, we gave it all. We gave it all for love. Each step of the way, we gave our soul. We gave it all. The secrets that remain. Soon the future becomes the past. When I hold you again, gonna hold you forever. In silent prayers I pray, when words could never say. To reach you through the dark, reach deep into your heart, promise we will find a way. Night becomes the dawn to prove that love goes on. Return each lesson that we learn will finally set us free or bring us to our knees. But love is right and never wrong. We give it all for love. Oh, oh yeah. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. She felt it drifting away. not only for a cruise, not only for a day. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of her heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of her heart. She couldn't wait another day for the captain of her heart. Músicas inesquecíveis. Fechando esse bloco com Double, The Captain of Her Heart. Também Michael Bolton, All for Love, Hey Jude, Beatles, Nazareth, Dream On, Kenny Rogers, Endless Love. E a tradução do dia com Love Hurts, Nazareth também. Hoje, dobradinho Nazareth aqui dentro do Encontro Central. E é fácil para você participar. Mande o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Já já a gente tá de volta, tem Lionel Rich pra você. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Estamos de volta. Lionel Rich, Say You, Say Me. Você diz, eu disse. Estamos apresentando Encontro Central. always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream. I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Always, that's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Truly. As we go down life's lonesome highway, the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together. Truly, don't you know this? Oh no, well the whole world. As canções imortais. Never love again. wish for hope goes up in smoke. Just how it goes, goes without saying. There was a man Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you. Encontro Central, o coração batendo mais forte. RPM, A Cruz e a Espada e Carpenters, Solitary, e teve Lionel Rich, Say You, Say Me. E agora, The Police, Every Breath You Take. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central. O coração batendo mais forte. E fechando mais um Encontro Central com Wingers, Miles Away, Van Halen com Love Walkings e teve The Police, Every Breath You Take. Tá a fim de participar aqui do nosso Encontro Central? É fácil, fácil. É só mandar um e-mail para ouvintecentral@gmail.com. Só as melhores músicas, as melhores traduções, e quem escolhe é você, através do nosso e-mail, contato direto com o ouvinte, tá? Então, tô aguardando no ouvintecentral@hotmail.com. Para você que ficou comigo, Fábio Pérez, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.